ser por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provar que o seu amor sem fim. As vozes de um milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo o que sou, o que almejo ser, eu devo tudo a ti, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por sempre. Amém. Quero viver pra ti, sua vontade obedecer, e se o aplauso eu receber no Calvário, irei te Oh.